Os jogos Lego são bastante populares entre adultos e crianças. E o jogo que começou essa tendência foi Lego Star Wars: The Video Game, lançado em 2005 e desenvolvido pela Traveller's Tales, o estúdio que viria a desenvolver todos os jogos Lego baseados em licenças depois dele. O jogo foi um sucesso comercial tão bom que, em 2006, o ano seguinte, veio a continuação, Lego Star Wars 2: The Original Trilogy, que não só trouxe as histórias dos três filmes originais da franquia, como também veio acompanhado de elementos únicos que não tinham no primeiro jogo. Mais tarde, em 2007, saiu o jogo que compilou o conteúdo dos dois jogos em um só, Lego Star Wars: The Complete Saga, realizando algumas alterações, adições e integrando ao conteúdo do primeiro jogo os recursos novos que vieram junto com o segundo. Então, basicamente, esse vídeo se trata dessa compilação, mas se você permitir, pode levar em consideração o jogo original e a sua continuação.